Juliette Tanzulu, da Presente Desejar, pode prosseguir uma base pela esquerda, pista 1-0, quem reporta na final? Vento no 20089, ajuste no 02. Juliette Tanzulu. Isso, Tanzulu. Salvador, gol 333, gente da Romeu, autorização de estado para São Paulo, Congonhas. Oscar Hotel Kilo, decola ao 58, controle 19 decimal 35. Controle 19 decimal 35. Afirma. Bono 750, autorizado a decolar, pista 1-0, vento no 20, grau 089. Leda, após Leda, bridge, controle 1119 decimal 35, torre 1118 decimal 6, transponder 51157. Gente, autorizado 360, vai pela Upper Zulu 10, decolta 10, curva direita, saída vai ser da El Leda, depois bridge, controle 19935, torre 1186, transponder 5157. Gol no 333. Via Upzulu 16. 7, alfa filo. 16, gol 1-3-3-3. Gol 1-3-3-3, cotejamento correto, reposto no polo pushback. Reposta lá, gol 1-3-3-3. Fala, gol 1-8-0-6, tô na posição 0-1, tá pronto para o pushback acionamento. Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, que é autorizado pouso pista 1-0, vento no 20 graus, 08 nós. Juliette Tango Zulu. Autorizado pouso, Zulu. Ono 754, decola 59, controle 119, decimal 35. Tá, 35, boa. Boa. Tá terminado na posição coral, frequência 201. Gol no 394, reposição para cópia. Pronto para cópia. Gol no 394, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upzulu 10, pista 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1119.35, torre 1118.6, transponder 5142. Gente, Galeão 360, via Upzulu 10. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1-1-9-3, torre 1-1-8-6, transponder 5-1-4-2, gol 1-3-9-4. Gol 1-3-9-4, cotejamento correto, reporte ponto para o pushback. Reportarei nesta para o pushback, gol 1-3-9-4. Solo, TAN 3661 para o táxi com 69 a bordo, 2-34, Fernando Aracaju. TAN 3661, autorizado táxi via Pátio 1, Taxiway Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre, frequência 118.6, ajuste de altímetro 10012. Gente, autorizado táxi Pátio Índia, ponto de espera 26, TAN 3661. Paulo, após a passagem do TAN na retaguarda, o 806 pode deixar o pushback aqui no portão 7. Afirmativo, gol 1806, após a passagem do TAN 3661, autorizado pushback. Obrigado. Vamos usar o aeronave na posição de 9 horas, o Xanai 1141. Certo, Xanai 1141. Atingindo 3. Quebec Serra, mais 1500, reporte a rotatória Vidal Campo. Falou 1600 para o táxi com 162, 1062 a bordo, autonomia de 2 horas e meia, Maceió, alternativa. Gol 1062, 1100, autorizado táxi via Deptway Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre, frequência 118, decimal 6, ajuste o cimitro 1012. Via Índia, ponto de espera, torre 18, 6, 12, agora no ajuste, 1100. Kilo Quebec Serra, reporte ao final de 3 milhas, cabo 0 do 7, Serra. É, conta lá 3 milhas, Serra. Rotana 6210, sem identificação, continue chegada a mar e desça para nível de voo 050. Seguro? Gol 1924, chame Recife, frequência 126.85 ou 133.65. 3685, 3365, gol 1924, obrigado. Papel de Tamburão, trip 5626, no ideal de descida. Trip 5626, desça para nível de voo 060. 060, 5626. GLS, 6141. Rotana 6141, completo sinal, chame torre em 118, decimal 6. 86, obrigado. 089, ajuste no 012, voo do 600. Além de aposta parada. 3144, como tiver, cópia está pronta para cópia. Então, 3144, aguarde cópia. 7. Informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informa o 737 ingressando para decolagem sem parada. Vento, 120 graus 08, nós ajuste no 012. Aguardando autorização de pouso, 6141. Escuta. Então, 3144, contra a cópia. Pronto, prossiga. Então, 3144, autorizado pela Fortaleza, nível de voo 370 via UPSU 19, pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Transponder 5163. Porta 370, Pazuru 19, decola esquerda, Momo Frotti 1935, controle torre, transporte 5163. Então, 3144, acontecimento correto, reporte ponto para o Putbeck. Chegou. Para o táxi do 806, estamos com 71, agora 2 horas de 10, ouvendo a Recife. Não, livre pouso, não, 10, desloca, aeronave na final da 17. Ouro 600, decola 05, controle 119, decimal 35. 1935, para 600, boa. Boa. Uno Índia, considera da 10, 118, decimal 6, 1806, obrigado, boa tarde. Gol 1806, observe a aeronave da companhia que está iniciando o push. Observando, 1806. Pronto, 3661 após a passagem do tráfego Airbus da Oxenera na curta final, ali mantém. Controle Salvador, trip 5595, boa tarde. Trip 5595, essa identificação desse paranil de voo 060, continua chegada a Mari. 060 Mari, por 5593. 130 graus, 109. Ajuste no 02, fica atento a pássaros na final da pista no 7. Esse livre pouso no 7, CA. Alternada? 133, decimal 65. 3365, boa. Controle Salvador, 35595. O 360, via Whisky 50, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5166. Autorizado, Guarulhos. nível 360, Aperswiss 50. Circulares da pista 10, curva direita da El, Linda e Eudes. Controle 5935, torre 386. Transponder 1166, posição 08. Paulo Salvador, boa tarde, Oceanário 61 Patrono, livrando a pista 92, escuta. 089. Autoridade de colagem no 0-3661. Alfa, André Juliette, 61 Patrono. O voo no 333 para o táxi está com 161 a bordo, 4 horas e 4 de autonomia, alterna Galeão. Oceanário no 333, autorizado. Gol 1333, autorizado táxi via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera, pista 10, chame torre 1186, desviotímetro no 012. Sente táxi parte Índia, torre 1186, para o gol no 333. Oceanário 63, 15, cruzamento correto, após ponto para o pushback. Solo Salvador, gol 1394, na posição 4 para o pushback acionamento. Gol no 394, após a passagem da aeronave da sua companhia, autorizado pushback. Conta a passagem do gol, autorizado pushback. Gol 1394. A 3661, decola 09, controle 119, decimal 35. Controle 1935, a 3661. Tá mantendo 230 agora. Tem. Trip 5626, informa a velocidade indicada. 240, 5626, pode manter até pela. Ciente, trip 5626, número 1 para aproximação. Oceano 6210, reduza a velocidade para 2109. São 210. Padrão Salvador, Oceano 3661. Oceano 3661, no contato radar, no paranível de voo 140, saída da EL. 140, saída da EL. 3661. Possibilidade de voar da Elda após 2000? Tá 3661 no negativo, com o perfil da carta. Com o perfil, tá 3661. Se autorizado também o 35626, a gente pode voar Duna ou até mesmo o externo. Trip 5626 negativo, desça para 5.000 pés, QNH 1012. 5.000 com 1.000. 1012, 5626. Seguido o 050, Oceanário 610. Oceanário 6210, sempre desce para 3.000 pés, QNH 1012. 3.000 pés, 1012. Trip 5626 após pelo, desça para 2.000 pés, QNH 1012, autorizado no ILS, reporte estabilizado. Após pelo 2.000, reportarei estabilizado no ILS 5626. Ou no 33, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Sente autorizado e pode, voo no 333. Gol 1806, contato radar, suba para nível de voo 230, saída PUC. 230, PUC. Oceanário 6210, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, que limite ao curso do localizador. Esquerda 0-0-0, limite ao localizador. Autonomia, alternando Campinas. Gol no 394, autorizado táxi via taxi Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre, sequência 118, decimal 6, transponde, fazer geotímetro 10-12. Sente, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, chamarei a torre 118, decimal 6, gol 1394. 2, controle 119, decimal 35. Controle 1935, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, um Gol Uno 333, cruzando 1500 pés na saída da El. Gol Uno 333, contato radar, subindo para nível de voo 360, saída da El. Subindo para 360, saída da El, Gol Uno 333. Salvador, contato radar, terminado, chame-se. Deu na sequência 120.1. Salvador, Dan 3144, só solicita acionamento na posição portão 03 e vai chamar a consideração do grupo de back. Então, 3144, autorizado o feedback, reporte quanto para o target. Não, será, a gente vai dar a partida primeiro na posição, depois a gente reposta para o pushback, então vai ser ligado. São 3144, livre acionamento, reposta quando for o push. Repostará. 0 grau, 08 lá. Tá, com o seu localizador, curva direita para 080. Cara, espera, cara. O Sané 6210 desce para 2010, que nega 1012, autorizado para a LS, reporte estabilizado. 35595, desce para nível de voo 050. 050, 35595. Romeu Alfa Alfa Delta decola aos 14, controle 119, decimal 35. 1935, grava. Romeu Alfa Alfa Delta decolado na sua escuta. Papá Romeu Alfa Alfa Delta, chame 119, decimal 8. 198. Papai Romeu Alfa Alfa Delta decolado na sua escuta. Romeu Alfa Alfa Delta, contato radar, saída PUCA. Saída PUCA 110 Delta. Está no ILS, já baixado o travado visual 5626. 35626, completo sinal, chame torre em 118 decimal meia. 18.6, obrigado, boa semana a todos. Torre Salvador, muito boa tarde, é o 35626, estabilizado em ILS da 10, baixado travado. 35626, complete aproximação, informa eixo da pista no 0 Libra, número 1 para pouso, vento no 40 graus no 09, ajuste no 012. 75626, aguardando. Então, 3661, está presente no outro, foi Coral. Coral, 3661. Salvador, é o Gol 1806. Gol 1806, chame Recife, frequência 1226.85, 1133.65. 2625, 2365, 1806. Puxa 10, portão 03. Para 2000 pés, QNH 1012, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Nativa, após o TAP 10.2000, informa estabilizado, 35595. O sinal 6210, estabilizado? Afirmativo, estabilizado. O canal 6210, completo sinal, chame torre em 118 decimal meio. 18.6, graças. 6210, final da 10. Funcionário 6210, boa tarde, complexo de aproximação, guarde informação de pista livre, número 2 para pouso. Tráfego precede a TR da Trip, se encontra aproximadamente 1 milha para cabeceira. Vento 140 graus, 1012, ajuste 1012. 0-1-2 aguardando, Trip 5626 no solo aos 19, ao livrar direito no 21 no décimo 9. 75626. Uno 333, Sam Recife, em 125 decimal 1 ou 133 decimal 25. 251 ou 133, alterna 133? Alternativa 133 decimal 25. 251 alterna 3325, gol no 333. 0, gol 1394. Salvador, TP 5626, livrando a sua escuta. 5626, autorizado táxi via taxi Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, a TP 5626. Autorizador, TP 5595. TP 5595, complexo final, chame torre em 1-8, decimal 6. 1-8-6, obrigado. Oceaner 6210, solo 21, livrar direito no 21 no decimal 9. Ah, livrar 219. Confirmo. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Trip 5595. Trip 5595, boa tarde, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, informa o 737 para iniciar, iniciar a corrida de decolagem. Vento 140 graus, 109, ajuste no 012. Obrigado, 5595. Chame Léo, tem 120 decimal 1. Léo, 1201, até 3661. 6210, transferiu. M6210, autorizado táxi via Alfa, reposteando cidade de Juliette. 6210, para 2, Alfa, antes da Juliette, para trás. 3144 para o táxi, PLB 88, alterna João Pessoa, 5h30. Então, 3144, autorizado táxi via Indy, no ponto de espera da pista 10, semi-torre, 118, decimal 6, de altímetro 10, 12. 612, Índia Alfa, ponto de espera, 86, uma torre, então 3144. Bom, 394, decola 22, controle 119, decimal 35. 19:35, uma boa tarde. Trip 5595, pista livre autorizado pouso, vento 130 graus, 10 nós. Trip 5595, autorizado pouso, obrigado. Voo no 394, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 em ascensão, a subida da EL, voo no 394. 6210, autorizado táxi via Juliette para o Pátio 1, portão 05. Juliette, Pátio 105, graças. Lima, tem na 10, Santa Rita, 144. Positivo. Solo 2, Juliette, tem o Zulu, tá no Pátio 3, extensão, Angada Baité. Chame seu Pátio, Juliette, tá no Zulu. Zulu, tem com Angada Baité, tá no Pátio 3. Copião, Tango Zulu, tá no Pai 3, intenção Angada Baité. Tango Zulu, autorizado táxi até o Pátio do Baité, via Pátio 1. Gente, via Pátio 1, Quebec, Lima mais Quebec, Tango Zulu. Trip 5595, sola os 25, livrar direito no 21, décimo 9. Livrar direito no 219, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, o Trip 5595 livrou o táxi na sua escuta. Zola 44. Via Alfa, podia confirmar o pátio? Trip 5595, confirmando. Autorizado táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, portão 04. Positivo, 304, obrigado. Solo Salvador, Oceania 6142, 390 para Recife, informação Tango. Oceania 6142, vamos para a cópia. Já está pronto. 6142, autorizado Recife, nível de voo 350, via Opel 58, pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5176. Estamos autorizados para Recife 350, via Opel 58, decolada 10 com esquerda após. Puca, transição Caju, 1935, controle 186, torre, o transponder 5706-36142. Oceania 6142, cotizamento correto, reposto controle pushback. É, rebotar. 35. 1935, controle, tá 3144. Controle Salvador, tá 3144, passando 1300. 4, contato radar, suba para nível de voo 370, sai da MOMO. É tipo 370 na MOMO, tá? 3144. Tango Zulu, chame torre, frequência 118, decimal 6.